Atenção! Aviso urgente! Gato persa desaparecido! Se você viu um gato persa preto e branco na vizinhança, por favor, entre em contato pelo telefone 987-49-1353. 987-49-1353. O gato persa desapareceu na Rua Professora Aldaci Barbosa, na noite do dia 4. O gato tem 6 meses e atende pelo nome de Sushi. Se você encontrou o Sushi, ligue, por favor, para o número 987-49-1353. 987-49-1353.